Oi, Salvador, boa noite, então é 32, 16. 32, 16, reporte de passando externo. Boa tarde. Externo, tá 3126. Autorizado pouso no 0, vento 140 graus, 1 no norte. Autorizado pouso pista no 0, tá 3126. Na Fox 732 no mês. Tango 21 no solo, solo Alves 22. Sim, boa noite. Solo, boa noite, Tango 32 no mês. Tango 32 no meio, prossiga. Aonde? Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, tá 32 no meio, boa noite. Salvador, Gol 968, boa noite. Boa noite, Gol 968, pronto, claro. Prossiga. Autorizado, Salvador, para Sierra Bravo, Alfa Romeo, Liga 230, decola pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru. Transponder 5037, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Aracaju, aprovado, 230, ao nível, decola 190, Puca, Jamuaru, Aracaju. 5037 no transponder 198, controle Gol 1868. 1868, cotejamento correto, sendo pronto na posição 01. 1868. 1868, posição 1, no puxa sonar. Boa noite, meu autorizado, seu Vitário. Livre, boa noite, senhor. Tigo 1868, 152 a bordo, 2:10, Salvador. Autorizar táxi até o ponto de espera via Taxi Índia no ponto de espera Torre 118.95, ajuste altímetro no 020. 1020 agora, livre táxi, gol 1868-295, tchau. Oi, Salvador, gol 1868, tá pronto no ponto de espera, boa noite. Gol 1868, autorizado, decolagem, pista 0, vento 150 graus, 069. Mesmo decolagem no 0868. Decolou aos 36, 1198, bom voo. 198, obrigado pelo trabalho. Salvador Ground, America 230. America 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 1-1. So we parked on finish gate 1-1. Approved to main apron, gate 1-1, American 230. Salvador Ground, American 230 is in position, okay, 1-1, you have a good evening. It's okay, America 230. Solo Salvador, Mike Yankee Tango. Mike Yankee Tango pra si. Bom dia, peço autorização, por favor, reboque da 7 para a posição número 12 da remota, por favor. Remota 12 do Patiuno? Positivo. Autorizado, reporte término, Mike Yankee Tango. Ok, obrigado, gente. Sou 3891. Correio do navio Uno Solo 09, direita, 1211 Uno Solo. 211 Solo. Na 3291 Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, portão 3297. Paulo Salvador, Tam, Mike, aqui Tango informa o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Mike, aqui estamos, ciência e tempo do reboque.